Bom dia, Marisa. Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Parabéns por você ter saído dessa difícil situação, tá? Por ter conseguido limpar o teu nome, e ter atingido essa tranquilidade que você tem hoje. Acredito que você tenha se esforçado bastante para isso, viu? E eu acho que o melhor caminho para evitar que você um dia volte para esta situação, o que eu realmente espero que não aconteça, é a gente aprender com os próprios erros, né? Então, todo ser humano está sujeito a falhas, ainda mais lidando com a sedução do dinheiro, do consumo. Então, o que a gente não pode é repetir o mesmo erro mais de uma vez. Pode custar muito caro para o nosso bolso. E acho que uma das lições é ser mais controlado, mais disciplinado, e não realizar todos os desejos de consumo por impulso, né, na sociedade capitalista que a gente vive hoje. Se realizar estes desejos tira a tranquilidade do seu bolso, tenho certeza que essa compra não está te fazendo feliz, tá? No fim do mês, esse impulso acaba causando muito mais estresse do que felicidade. Uma outra dica para você se manter longe de dívidas e manter o seu nome limpo, é se manter organizada financeiramente, você saber de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, quais são suas fontes de renda, como são feitos os seus gastos, o que pesa no seu orçamento hoje. Tá? O planejamento financeiro ele visa evitar que você fracasse, não simplesmente o acúmulo de riquezas, a conquista de patrimônio. A tecnologia hoje, através de aplicativos, de planilhas, facilita a tua vida para rastrear esses gastos e classificá-los automaticamente, facilitando a visão que você tem do seu orçamento, uma fotografia mais detalhada. O que pode servir de motivação também é você começar a poupar, você atingir a capacidade de poupança para você criar uma reserva de emergência. Então, se você tiver este capital, essa liquidez para uma reserva de emergência, ela te deixa mais tranquila, para manter seu nome limpo e evitar dívidas no médio e longo prazo. E mesmo que no começo sua capacidade de poupança só te permita guardar pequenos valores, ele tem um valor simbólico muito grande, tá? Tem até uma frase que diz que quem despreza o pequeno não merece o grande. Então, essa tua capacidade de poupança, independente do valor, ela simboliza uma virada na sua situação. Antes você era devedor, agora você é poupadora, você é uma investidora. Isso com certeza vai te gerar muita motivação para perseguir novas metas, metas cada vez maiores, em busca da riqueza que te liberta. Então, parabéns por essa virada, tá? Espero que seja a primeira de muitas conquistas financeiras que você tenha na vida. Muito sucesso para você. Um abraço.